desde fevereiro de 2000. Tomei uma única decisão, me conciliei com o Senhor. Na rocha firmei os meus pés, deixei de lado o mundão. Drogas, armas e munição. Agora saio pelo mundo, anunciando as boas novas, pregando a salvação. Conheci a verdade que lá na cruz foi provada. Deus é fiel, nós é que somos ingratos. Só conhecemos a dor, quando estamos no fundo do buraco. No último grau do pecado, a cara fundada no erro. Aí meu irmão, nós nos lembramos de Deus e de seu filho amado, que derramando seu sangue na cruz do Calvário, perdoou nossos pecados, nos livrando da dor, angústia e humilhação. A vitória é certa, estando firmado na rocha. Não vou me calar, não vou me entregar, não vou desistir, muito menos recuar. A batalha é travada, não é contra o sangue e nem contra a carne, e sim principados, demônios e potestades. A Bíblia é nossa arma, a palavra é a rajada que bate na pele, vai minando no sangue, perfurando os ossos com sua eficácia. Alcança a alma, quebrantando o espírito do mais vil pecador. Não adianta correr, nem tentar se esconder, mesmo o homem sendo ruim, quando Deus quer operar, ninguém pode o impedir. Quem gostou dessa passagem, dai glórias e batam palmas, glorifiquem sem cessar. Os anjos do Senhor estão neste lugar. Você que é paralítico, se prepare pra andar. Você que é cego, comece a enxergar. Você é atormentado, Jesus vai te libertar. O fogo tá caindo, aquecendo o que está frio. Línguas repartidas, cura e visão, revelação e profecia. Tudo acontecendo, é Pentecoste em nossos dias. É Pentecoste em nossos dias. O poder da palavra é o poder da rima. O verdadeiro caminho só Cristo ensina. O poder da palavra é o poder da rima. Porque somos abençoados pela proteção divina. O poder da palavra é o poder da rima. O verdadeiro caminho só Cristo ensina. O poder da palavra é o poder da rima. Porque somos abençoados pela proteção divina. Segundo round agora é pra derrubar. Não sou popó nem Tyson, pode se preparar. Se segura malandro pra não ver o arregaço. As palavras de Deus ferem mais do que uma bala de aço. Ele confunde os fortes só usando os fracos. É isso. Se não tem paz consigo mesmo, só encontra em Cristo. Quem nele se refugiar nunca jamais em tempo algum verá a face do abismo. Pra sempre desfrutará vida eterna, abundância de paz no reino celestial, junto com os santos, cantando louvores, adorando os reis dos reis no lindo coral. O inimigo tenta impedir, se levante de tal maneira, somente pra cair. Jesus é meu escudo, refúgio e fortaleza. Meu nome é Mano P, não sou o Ícaro que voa na frente do sol com asas de cera. Tenho muitos exemplos aqui mesmo na quebra. Mães que derramam suas lágrimas, oram ajoelhadas, com a cara no pó, pedindo ao Senhor que proteja seus filhos da mão do vil tentador, que semeia a morte só bancando o terror. De dia e de noite, nunca descansa, não para de agir. Sua função neste mundo é matar, roubar, enganar e destruir. Esteja atento e ligado, não deixe se iludir. Faça como eu fiz, fuja da sombra do mal, venha correndo pra luz. Abandone o pecado, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, cruz, cruz, e siga a Jesus. O poder da palavra é o poder da rima. O verdadeiro caminho só Cristo ensina. O poder da palavra é o poder da rima. Porque somos abençoados pela proteção divina. O poder da palavra é o poder da rima. O verdadeiro caminho só Cristo ensina. O poder da palavra é o poder da rima. Porque somos abençoados pela proteção divina. O poder da palavra é o poder da rima. O caminho da salvação só Cristo ensina. O poder da palavra é o poder da rima. Porque somos abençoados pela proteção divina. Sua voz ecoará como o som de muitas asas, igual ao grave do trovão. O céu e a terra passarão, suas palavras não. Os inimigos serão exclusos, ficarão do lado escuro. Entre a espada e a cruz, somente os limpos de alma encontrarão a luz. Eu queria que todo planeta ouvisse essa mensagem, que é transmitida por esse ex-traficante, quase homicida. Meu passado é sujo, dele não faço segredo, como diz o ditado. Vai ou racha, arranca a tampa da caixa. Eu me vi no estreito com passaporte assinado. Na hora de embarcar, Deus revogou a passagem.